5 Delta, bom dia. Manati autorizado no 1000 pés, decola da pista 197, curva direita no corredor Axé. Controle 1208, aciona 0125. 12 letras, chave, possibilidade de acessão de desvio a esquerda, dá uns 15 graus. Está livre de desvio, Juliette Vitor Charlie, reporta ao final. Reporta lá no final do desvio, Juliette Vitor Charlie. São Vitor Charles, até o controle. Na escuta. Confirme o seu estimado para pouso. Estima pouso 1125. Copiado, Vitor Charles, até o. Forma o Mike Charlie, as controle. Mike Charlie, antes controle. Papá, Mike Juliette Romain agradece a colaboração aí, tá livrando o setor. Gente, vai prosseguir para? Vou pro Iguatemi, senhor. Gente, não me escuta ainda, o Juliette Romeu? Escuta da torre, Romeu, grato, senhor. Salvador, tanto 3890 na remota 12, para o pushback acionamento. 3890, remota 12, já tem o tráfego puxando no setor, mantenha a escuta e aguarda. Mantenha a escuta na guarda, tanto 3890. A controle 120.8, bom voo. 120 decimote 0, senhor, mais uma vez, grato pela colaboração, um abraço. Salvador é o papapapá, Mike Juliette Romeu, Farito. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Livrou o setor aí de Alphaville, senhora, tá mantendo a vertical da vinda paralela até o Iguatemi. Tá livre, Mike Juliette Romeu, na escuta permanente. Livre, na escuta permanente do controle ligado, senhora. No 02. Bate em Alpha, ponto 02.000, tá pra isso, do lado. Reportou, já programa para o Farito, já voltou do, retornando aqui dois desvios, ok? Ciente, deixando para os 1500 pés, reportou no Farito, Juliette Vitor Charlie. Reporta o Farito, Juliette Vitor Charlie. Felipe 5514, pode voar direto a Aracaju? Aguarde de coordenação com Recife, Felipe. E 5514. Prossiga. Vou direto para Caju. 153, a linha é cola da 10, 140 graus com 12 nós. Aumento para o 3, 1, 4, 0 graus com 3 e nós. 4, 0, 1, 3, nós, obrigado. Salvador, muito bom dia, Xenia 6200. 6200, bom dia, Sione. Identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. Identificou para o 050, na Mare 6200. Controle Salvador, bom dia, 35316. 5316, chame 120, décima 8. Opa, 208. 2, obrigado. Zero. Prossiga. A senhora tem algum estimado? Só um minuto que eu vou perguntar. Vai, só. America 982, ground. America 982. How many minutes do you need, sir, to start your taxi? 5 minutes. 3153, bom dia, contato do radar na decolagem, só 380, saída dela. 380, só 3153. American 982, clear to taxi via from 1 Indian Alpha, hold the point from 910, tower 118, decimal 6, altimeter 31021. Altimeter 1021, and we are not ready for taxi. 5 minutes. Vai ficar pronto em 5 minutos. Solo 3890. Prossiga, senhor. Ele só vai estar em pronto em 5 minutos. Presente, autorizado direto do Leda. Autorizado direto da EL, 3153. Direto da EL, tá 3153. We will taxi in 5 minutes. Roger, sir, so I'm going to start the pushback from the other aircraft. Okay. 3890, autorizado, chama táxi. Primeiro chamar o táxi, 3890, obrigado. Zero. 5514, chama o centro Recife em 125, decimal 45. Solicita diretamente a eles, bom voo até regresso. 125, decimal 45, obrigado, bom dia, bom trabalho. 355514. Sete decolagem com delta, vento 140 com 12. Estou decolado agora aos 33, controle, Angra Samaxé, controle 20.8, bom voo. 208, Angra Samaxé, o Eco Delta, bom. Salvador, bom dia, Papa, Papa, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, Flores, Manatio, no meu pé, reporte ligando no nosso CTR. Flores, direto a Manatio, no meu pé, reporte ligando no CTR, na CTR, no Eco Delta. MA200, redução indicada 2209. Afirmativo 2209, MA200. Salvador, trânsito em 390 para o táxi 157 a bordo, alternando Natal com 0320 alto mesmo. 1890, táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, alto 0021. Autorizado, táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186 a bordo. American 980 is ready for taxi. Approve a taxi from 1 Indian Alpha. Holding point runway 10 tower 118.6. Taxi holding point 10 tower 118.6. American 980. Bom dia, controle é o 922, confirmação GDS, liberando 200 até 130. 922, bom dia, senhor, identificação, desse ao 050, vigilância, chegada maré. Bem, 050 na maré. 5316, vai passar 5.500, agora está 4000. Desce a 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, 5316. 2000, reportado estabilizado, 5316. O TAM 3153, chame Recife, 1-3-3, decimal 2-5, bom dia, bom voo. 1-3-3-2-5, TAM 3153. Mike Charlie Yankee, prossiga. O senhor consegue para pouso em Salvador, confirme. Está com a vou direto na proa da rotatória, Mike Charlie Yankee. Xané 6200, via Mari, desça a 2000 pés, ajuste no 021, redução da indicada agora 209. Bate via Mari para 2000, com 21, 200, 960, 6200. Torre de Salvador, bom dia, tanto 2290, pode ser da 10, pronto. 290 ainda, decolada 10, 130 com 13. Solicitada em linha, decolada 10, o TAM 3290. Arife, Juliette Victor Charlie, completamente visual com aeródromo. Repórter rotatória, Juliette Victor Charlie. Repórter rotatória, Juliette Victor Charlie. Salvador, Azul 4298, passando 260 para 150. Azul 4298, acima de identificação, decisão nível 050. Vigilância, chegada na maré. 050, maré azul 4298. Drift 53, no 6, torre 1862, é bom pouco. 186, boa. Oceané 6200, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Está estabilizado, Oceané 6200. Controle Salvador, está 3290. 3890, bom dia, contato radar só 330, saída PUCA. PUCA, está 3890. No 6, pouso autorizado no 0, 130 graus, com os nós. Autorizado, pouso no 0, 53 no 6. Juliette Victor Charlie, chame torre 286, bom ponto. 286, muito obrigado, senhor. Tenha uma excelente semana, bom dia. Amém. Obrigado. Oi, bom dia, tá falando meu Juliette Victor Charlie. Escuta, prossiga. Tá um minuto e meio da rotatória, completamente visual. Gente, a torre 3 milhas, fora no 7, informa o possível 360 para evitar simultâneo com tráfego na aproximação da 10. Quer que eu agilize para o 7 aqui, eu agilizo. Não, aproxime e reporta final 3 milhas. Vou tentar encaixar o seu tráfego entre os dois tráfegos na aproximação da 10, mas caso negativo, o senhor faz o 360. Afirma, Tilta. 6200, chame torre, 2862, é bom pouco. 26, obrigado, bom trabalho. Boa. Você mandou muito bom dia, chame 6200. 200, quando a aproximação número 2, dá 1 no 0, guardando no pista livre. Guarda pista livre, sai na 200. Três milhas agora para o 7, Juliette Victor Charlie. Victor Charlie, está visual com o ATR na aproximação? Quais são os embreagens da trip? É uma chance. Dois, só depois fica o número 2? É uma chance. Então eu vou fazer uma 360 aqui. Ok, então faz o 360 não, com curva pela esquerda e forma uma avianca na agora uma milha do externo. Tá certo, tio. Direto, Victor Charlie. Vai apertar aqui na 360. Certo. Oh, muito bom dia. Eu tenho 3179. 3179 Guarulhos, copia. Só 3179 para Guarulhos, copia. Só um segundo, senhor. Muito bom dia, está 3663, informação Juliette, passa 200 para 1950. Charlie, Victor Charlie, mais um 360 e reporte novamente ao 17. Gente, Juliette, Victor Charlie, mais um 360. Júlio Salvador, 3663. 663, bom dia, sua identificação. Desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom. 4000 pontos, Tan 3663. 316, Solas 44, livrar direito, 21.9 solo, bem-vindo. Grato, senhor, tripê. 340, upper do Lugo no 6, decola da 10, curva direita, Nadael, Leda, Bridge. Controle 1208, aciona 5137. Autorizado 340 na Upazulu 16. A saída é da El, Leda, Bridge. O transponder é 5137. Ouvimos o controle, por favor. 120, decimal 80. 1200 para o TAN 3179, graças. Salva de volta, 353-16, livrou? 5316, bom dia, Alfa Juliette, remota 13. 7, Alfa Juliette 13, grato, senhorita. Livre, pousa no 7, faltando só o trem. Zero and 988, 1-0. Agora final da 7, baixo travado, Juliette da Jazz. Gente, vento 140 graus com 14, pouso autorizado. Lembre, pouso 7, Juliette da Jazz. Final, canal de Zero. Autoriza voar a Caju direto, só 329 dela. Chame Recife, 12545, só assiste diretamente ao centro. Bom voo, TAN 3890. 2545, com o EC, chamarado. 3890, vem agora. Salvador, bom dia, passarei 2223, ele é. 2223, bom dia, sem identificação, desse ao 06120, chamando chegada bom. 060, ponta, passarei. Bom, nosso 32 está abrindo 10 graus, que deixa a esquerda para a formação, ok? Ciente, está autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado no 922. Reportará, 922. Bom dia, Chené 6200, de volta, escuta. Still clear, take off, 1-0. Wind is now 130 degrees, 13 knots. American 980, clear for take off, runway 10. Juliette Vitor Charlie, qual pátio? Pátio 5, sir. Solo 47, pátio 5, frequência de estacionamento. Muito obrigado, Sérgio. Um bom dia, boa semana, hein? Igualmente. O 922 complete LS, chame a torre 286. 286, obrigado, seja. Airborne at 48, call control 120.8. 20.8, American 90, good morning, bye-bye. Autoriza um no meu pé? Livre, Mike Juliette Romeu. Livre, Romeu. Eu 922 na LS, dá 90 embaixo, travado. Reporte externo, 922. Caramba. Boss climb, maintain flight level 370. Book a departure. Hey, book a departure. 70, American 980. Azul 4298, desça 2000 pés, autorizado a final do IRS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, reporte lá estabilizado, 1021 Azul 4298. Tem pista 10 livre, pouso autorizado, 130 graus com 15 nós. Ok, livre pouso, 10 gol 922. 150 at final flight level, that's right. Affirmative. Stand by, please. Thank you.